Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso Live que vai até vocês todas as segundas-feiras e também as sextas, ao vivo e com som funcionando, né? O que não tá muito bom é a câmera, viu? E ó que eu fiz uns milagres aqui pra fazer essa iluminação. Ficou mais ou menos, viu? Vocês estão vendo essa foto do Felipe Melo aqui do lado? Vocês acham que eu tô comemorando a Copa Mickey, né? É só pra tapar o negócio aqui, que a coisa tá feia aqui do lado, viu? Eu não consegui fazer uma sombra, desfazer. Puta briga aqui no nosso estúdio. Tô verdazo. E não consegui, aí eu fiz essa gambiarra aqui pra não ficar tão feio. Vocês estão vendo que tá meio feio o fundo, né? O melhor que eu consegui. A coisa tá feia mesmo. Um grande abraço para meu amigo Juliano Varela, que já começou. Né? Esse sim, esse tá exultante com a conquista da Copa Mickey. Tá felicíssimo, inclusive foi na Avenida Paulista comemorar. Tem foto dele rodando camisa, vídeo dele rodando camisa na Avenida Paulista, uma beleza. Então, tem uma coisa, né? Não que a Copa Mickey vale alguma coisa. A gente sabe que não vale nada. Não vale absolutamente nada. Comemorar na Paulista, rodar a camisa, lógico que não, né? Só que é o seguinte, bicho, o Corinthians estava lá. Então, começa a valer. Se não tivesse o Corinthians, realmente não ia ter a menor importância. Mas passa a ter à medida que os caras estão lá. Assim como para eles também tem, porque a gente está lá. Né? Eu tô falando da rivalidade. Então, é a mesma coisa que tivesse o Flamengo e o Vasco lá. O Flamengo vai jogar lá, tá bom. Pô, mas se tivesse o Vasco lá, aí ia ser diferente pro Flamengo. E assim por diante. Então, no nosso caso, passou a valer. E porque vocês sabem o que ia acontecer se o Corinthians ganhasse do Atlético Nacional da Colômbia e trouxesse esse caneco. O que a imprensa ia fazer? Ia botar o logo do Corinthians piscando, o hino tocando. Vocês sabem que iam, né? Como foi a gente, então não teve nada disso. Mas pelo menos a gente não deixou eles fazerem isso, não deixamos eles terem esse gostinho. Então é pra isso que valeu, né? Claro, valeu muito mais, mas muito mais pelas observações que o Luxemburgo pôde fazer, pelo que os jogadores puderam mostrar pro treinador, para ele já começar a ajeitar essas peças do quebra-cabeça, né? É o que a gente fala desde que o Luxa foi contratado. O maior desafio, não só dele, mas de qualquer técnico que viesse a assumir o Palmeiras, seria achar a química, encontrar a química correta, achar a melhor combinação e posicionamento e funções para os jogadores desempenharem de forma a maximizar a competitividade do time. E Luxemburgo é muito bom nisso, né? A gente só ficava preocupado, é claro, com os métodos de treinamento dele, com a modernidade dele, mas parece que ele tá pelo menos ok nesse sentido. Inclusive ele tem um auxiliar técnico que é o Copertino, que parece que faz esse papel, né, de não deixar ele ficar para trás. Deixa o Luxemburgo, com a genialidade dele, com aquele olhinho mágico dele de olhar um jogo e mudar tudo, mas combinado com as metodologias modernizadas dessa nova geração, no caso quem está fazendo isso para ele é o Copertino, a gente espera que realmente renda frutos. Um grande abraço para o Daniel Nunes, que não fez pergunta, está simplesmente manifestando o apoio, muito obrigado, na segunda-feira, numa correria do caramba, então é muito bom contar com esse reconhecimento de vocês, e o Neme, né, de volta, e apoio total à nossa paixão, é isso mesmo. Muito bem, bem observado aqui pelo Gutenberg, né, O Corinthians é a quinta participação e zero títulos, né? O Palmeiras na primeira já foi lá e, ó, nhoque. É a vocação do Palmeiras, né? Ganhar título, né? Levantar troféu. Isso aí é inegável. Essa camisa, rapaz. Tem gente que não dá valor, né? Tem a molecada que nasceu, sei lá, de... tem menos de 20 anos, que não entende direito o que é o Palmeiras ainda, não conhece muito bem a história. E tá muito nessa ondinha de rede social, de Caduzeira Show, sabe? Caduzeira Show, pra quem não sabe, tem um texto lá no Verdazo explicando quem é o Caduzeira Show. Eu falei na sexta-feira, gente, a gente tem que passar a régua no que aconteceu ano passado. Esquece, já foi, já era, zera, pra isso que servem as férias. Quem que a gente vai apoiar? É Gabriel Menino? É Patrick de Paula? É com esses que a gente vai. A gente já apoiou o Gerley, a gente já apoiou o Patrick Barriga de Cavalo, Patrick Fenômeno. A gente já apoiou o Márcio Araújo, a gente já apoiou o Thiago Heleno, a gente já apoiou, sabe? Vai apoiar esses caras? Lógico que vamos. Né? E apoiar de verdade. É diferente de ficar fazendo gracinha na internet. Eu tô cada vez mais de saco cheio de ver esses perfilzinhos de gracinha na internet, sabe? É zoeira. Ah, relaxa que é zoeira. Zoeira é o cacete. Desde quando o Palmeiras é motivo pra zoeira? Né? Quem tem que zoar com o Palmeiras são os rivais do Palmeiras. Não a gente mesmo. Tem que fazer autozoação. Né? Quando a autozoação ainda tem aquele tom de crítica, aquele tom irônico, que no fundo é uma crítica, vai lá, tá certo. Agora, aquela zoeira, eu tô puto, então eu vou zoar. Não, nem fudendo, tá errado. Tá errado fazer isso. Quem tá fazendo isso tá fazendo errado. É o que eu acho. Né? Aí tem que falar, você quer cagar regra. Não, eu tô dando minha opinião. E eu posso dar. Todo mundo pode, eu posso. Então eu acho que isso é errado. Eu acho que isso é muito errado. Por isso que a gente não faz isso aqui e não estimula que se faça isso aqui no nosso chat, na nossa conversa. É aquela coisa de criticar com o cérebro, né? E não com o fígado. Então quando vem esses perfilzinhos de humor, fazer gracinha, auto-zoando o Palmeiras, isso aí, desculpa, isso aí não é crítica com o cérebro. Isso aí é crítica, sabe, pra desopilar o fígado. Tô fora disso aí. Muito bem. Observações sobre os jogadores. Acho errado também tirar conclusões. O que a gente pode é fazer observações. A gente não pode concluir nada. Então tem gente falando assim, Rafael Veiga não dá mais. Não dá mais. Quer dizer, o cara, ele não foi bem ano passado. É fato. Ele não foi bem por uma série de fatores, inclusive táticos. Aí chega o Luxemburgo e tenta colocar ele numa outra função. Com dois jogos, os caras querem que ele vire o Rivaldo. Querem que ele vire o Zinho. Não vai virar. Dois jogos ainda jogando pela metade. Não vai virar. Então, quem está queimando Rafael Veiga está errado. Não estou falando que é para morrer abraçado com o cara, mas tem que dar mais tempo. Ah, Conrado, então você que determina quando que pode e quando que não pode criticar. Não, cacete, já falei, eu tô dando minha opinião. Quer criticar, quer cornetar? Corneta. Foda-se. Mas eu acho errado. Eu vou falar aqui que eu acho errado. Então, quer criticar, critica. Vai lá no teu Twitter lá e fica lá cornetando. Faz o que você quiser. Mas acho errado, acho que é precipitado, acho que não é correto. Por quê? Porque o cara não teve tempo de se adaptar a uma nova função, entender e outra. Pode ser que não dê certo de jeito nenhum, eu e o Luxemburgo tiro ele do time. Mas calma, não tem que ficar botando pressão. Pô, moleque bom de bola, moleque, sabe, ponta firme, palmeirense. É uma qualidade, não quer dizer nada no julgamento, mas além de tudo é uma qualidade que ele tem. Então, sabe, a gente tem que... Não precisamos de fogo, amigo. Né? Precisamos ter o olhar crítico e exercitar a crítica. O que tem que se falar de crítica em relação ao Rafael Veiga? Foi mal. Não pegou no breu, mas até aí vamos queimar o cara? Claro que não. Diogo Barbosa foi muito mal no primeiro jogo, recuperou no segundo. Diogo Barbosa é um cara que, se mantiver esse esquema tático, ele vai ser importante, porque ele tem muito mais qualidade no apoio do que o Vitor Luiz. E jogando com o Dudu aberto pela direita, que é o que o Lucha está fazendo, e jogando com o Veiga caindo pelo meio, fica um corredor ali do lado esquerdo, que quem faz é o lateral. É um time que fica penso. Como era o time de 93? Eu tô com esse negócio do time de 93 na cabeça. Já falei isso no pós-jogo. Tá muito parecido o desenho. Então, em 93, o que acontecia? O Zinho, ele jogava pela esquerda, mas com aquela tendência a ficar caindo pelo meio. Igualzinho o Rafael Veiga. E ficava aquele corredorzão para quem descer? Roberto Carlos. Tudo bem, o Diogo Barbosa não é o Roberto Carlos. Mas é o que mais, dentro do que a gente tem, é o que mais se aproxima. A gente precisa de um lateral esquerdo que apoie, que desça, que vá ao fundo, que cruze, que aproveite o espaço deixado pelo Veiga, que inclusive tem que dar o apoio. Não é simplesmente jogar na esquerda e vai lá, a lateral se vira. Tem que encostar, tem que fazer aproximação, facilitar uma eventual triangulação. Esse é o papel do Veiga, né? Preencher o setor ali. Inclusive, no segundo jogo, ele foi melhor que no primeiro. No primeiro, ele ficou meio preso ali do lado esquerdo, ele caía um pouquinho para o meio, mas não ia muito. No segundo jogo, a gente via ele lá do lado direito, se movimentando, fazendo pêndulo mesmo de flanco a flanco. Então, já é uma evolução. Então, vamos dar esse tempo para ele aprender. O que ele tem que fazer, né? Como que ele tem que se deslocar, como que ele tem que ocupar os espaços. Vamos dar esse tempo para o Veiga. Então, acho que essa é uma observação importante que a gente tem que fazer com relação a Veiga e com relação a Diogo Barbosa. Tá? Se a gente apoiar o Diogo Barbosa, ele se sentir à vontade, e o Lucha descobrir um jeito de fazer ele, ele jogar à vontade, como ele fazia no Botafogo, como ele fazia no Cruzeiro, descendo bastante, e aí sim tem que ter uma cobertura bem afinada, a gente vai começar a gostar dele, cara. Então, vamos lá. Vai. Ele tomou bola nas costas, Marcos Rocha tomou bola nas costas, inclusive no jogo do esse último contra o Nova York. Marcos Rocha tomou uma bola feia nas costas. Vai tomar. É jogo de recuperar ritmo. Calma. Tem que ter cobertura, tem que ter zagueiro esperto, tem que treinar tudo ainda. É para isso que serve. Eu não me conformo em ver gente criticando, analisando o time como se já fosse um time pronto. Não, o time não está pronto. Está longe de estar pronto. Então, a gente tem que observar, criticar, sugerir, mas sem aquele tom de cobrança. Eu achei muito engraçado a imprensa, né? A imprensa já vaticinou. Corinthians não ganhou o título, mas foi muito bem, mostrou um futebol muito promissor. E o Palmeiras não. O Palmeiras ganhou o título, mas não mostrou nada, não empolgou. O que empolga? Vai catar coquinho no asfalto, né, meu? Dá pra mencionar mais alguns, vamos lá. Felipe Melo é importante falar sobre a função dele como zagueiro. Foi mal nos dois jogos. Mesma coisa. Dá pra cravar que não serve como zagueiro? Não, deixa o cara se adaptar. Não é pra morrer abraçado com essa opinião. Se passar um tempo e ver que não vai, volta atrás. Mas nesse momento, acho que ainda dá para tentar insistir. Existe aí um fator que pode estar adiando essa adaptação dele, que é a confirmação da lesão do Bruno Henrique. Lamentável. Então o Lucha já acenou, segundo os setoristas, que vai jogar com Ramires e Gabriel Menino. E o reserva vai ser o Patrick de Paulo e acabou. Então, pode ser que o Felipe Melo volte para a volância ali, para quebrar um galho. Aliás, o Felipe Melo, ele está numa situação delicada no elenco, porque ele está em xeque como zagueiro e ele está em xeque como volante. E é capaz dele acabar perdendo a vaga nas duas e pro banco. Né? Então ele vai ter que se adaptar muito bem a essa função de zagueiro, porque eu não sei se ele vai receber chances como volante, mesmo com a lesão do Bruno Henrique. É, os próximos movimentos dirão, né, se o Lucha ainda pensa em aproveitar ele como volante ou não. A chance é essa que ele tem, o Felipe Melo. É a chance de voltar a jogar numa posição que ele já está adaptado, por causa da lesão do Bruno Henrique. É, Lucas Liberal gosta da postura aqui do nosso canal, né? Parabéns por enxergar e promover uma maneira mais inteligente e sustentável de torcer pro... Sustentável? Eu não entendi, mas tudo bem. É, o que tem que ser sustentável é o nosso canal, né? Isso, ele tem que ser sustentável, autossustentável. E, na verdade, sustentável pela audiência. Porque nós somos tudo uma coisa só, é uma comunidade. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma comunidade. Ela tem que ser autossustentável. Então, o apoio de vocês é importante para manter o nosso trabalho no ar. Veja, a gente está com dificuldade em atingir nossa meta. Então, a gente teve que recolher uma das coisas que a gente mais gostava de fazer, que era as transmissões ao vivo dos jogos. Não vai ter, até a gente voltar a atingir um nível sustentável. Atingir um nível de sustentabilidade total, porque não dá para conciliar as duas atividades. Deu ano passado por circunstâncias, né? Esse ano não dá, mudaram as circunstâncias, não dá, paciência. Aliás, estou devendo outra coisa, que é fazer voltar a funcionar o podcast. Não consigo, não tenho tempo, não consigo. Quase não consegui fazer o programa hoje. Então, realmente, a gente precisa que você aí que está vendo ou ouvindo, que gosta da nossa forma de comunicar, de falar sobre o Palmeiras, que está de acordo com essa nossa postura, que você abraça o nosso projeto. Que nem o Lucas. O Lucas, ele está falando, mas ele é padrinho. Né? A gente precisa de que você, que ainda não é, que você fale, pô, eu vou botar 10 conto por mês, 15 conto por mês. Sabe? Que é o preço mais barato que uma Netflix, mais barato que uma... Só que é um negócio feito pro Palmeiras. Um negócio que vai ter conteúdo palmeirense todo dia. Não é só transmissão e periscato, vai ter coisa todo dia. Então é conteúdo, né? Uma coisa que você investe em você, conteúdo pra você. É, agora, enquanto você ficar confortável assistindo tudo, simplesmente consumindo e sem fazer parte da comunidade, vai demorar mais para sair um negócio mais legal, né? Então, acho que você pode fazer parte dessa evolução, né? Desde que você tome essa iniciativa. Fala assim, não, eu vou fazer parte disso aqui, eu vou colaborar para que isso daqui seja uma coisa maior, muito maior, do que já é. E já foi maior, né, do que é hoje. A gente teve que dar um passo atrás, infelizmente. Muito bem. Temos motivos para comemorar, né? Temos motivos para comemorar bastante. Oficialmente, o Daverson foi emprestado para o Getafe. Eu não sei como fala o nome desse time. Getafe. Se fosse argentino, era Getafe. Getafe, já é Getafe mesmo, né? Getafe. Foi pro Getafe, vai ter aquelas coisas lá de meta, tomara que consiga, né? Existe também uma coisa, um fato bem importante, que é a pressão que a torcida do Palmeiras faz, que atrapalha. Atrapalha. O Borja foi lá e já tá metendo gol, né? Na Colômbia. Os padrinhos no grupo de WhatsApp esta semana resgataram uma matéria do final de 2008, da virada de 2008 para 2009. Vocês lembram o contexto? O contexto era a expectativa pela contratação do Keirson. Para quem se lembra, o Keirson em 2008... foi bola de ouro, não, chuteira de ouro, né? Artilheiro do Brasil, no Coritiba. Fez gol de tudo que é jeito, fez um monte de gol. Ele estava jogando muito, tal do Keirson. E aí vazou que o Palmeiras estava atrás. E aí a torcida do Palmeiras já tinha Orkut, né? Ainda tinha Orkut. E rede social, né? E ficou aquela coisa de Keirson, Keirson, Keirson. Ai, meu Deus, o Keirson, quero presente. E o Alex Mineiro, para renovar. E o Alex Mineiro tinha jogado muito no Palmeiras. A gente não precisava do Keirson. A gente tinha o Alex Mineiro. Se o Alex Mineiro renovasse, estava ótimo. Mas aí a torcida começou com Keirson, Keirson, Keirson. Ai, eu quero o Keirson, quero o Keirson. E nos últimos dois meses de 2008... A torcida começou, ó, qualquer erro do Alex Mineiro, vaia no cara, bronca no cara, porque queria o Keirson. Ah, se fosse o Keirson, já tinha feito dois gols nesse lance. E aí ele ficou puto, o Alex Mineiro. E falou, não, pra ser assim, pra não ter esse reconhecimento, mesmo fazendo tudo que eu fiz, e olha que ele a média de gols do Alex Mineiro é coisa de um gol a cada dois jogos. Média altíssima. Mas não quero ficar, não tenho reconhecimento da torcida, né? Depois de tudo que eu fiz, eles querem o Keirson, então eles que sejam felizes com o Keirson. E de fato foi o que aconteceu, né? O Palmeiras contratou o Keirson fez gol pra cacete, também fez uma média de gols altíssima, só que não tinha comprometimento, era um moleque, não tinha preparo emocional, e aí acabou. Não durou nem seis meses no Palmeiras. Mesmo fazendo um monte de gol. A média de gols do Keirson também é altíssima. Foi altíssima. Mas eu tô falando isso pra quê? Pra ilustrar o quanto a torcida atrapalha. Quando ela quer atrapalhar, atrapalha. Você fala, ai, o que eu falo aqui na internet tem importância? Tem. Tem. Você tem que entender o que são as redes sociais. O que cada um fala é um tijolinho num negócio grande. Então, se cada um fizer a sua parte para não prejudicar, é uma das coisas que a gente precisa. Né? Então, se em 2008, que ainda as redes sociais ainda estavam engatinhando, tinha mal e mal, tinha o Orkut. Agora você tem rede social para tudo, né? Você tem 4, 5, 6 redes sociais diferentes, cada uma com um estilo. Então, tudo isso junto faz um puta de um barulho. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que aceitar isso. E não tem essa de... Ah, lugar de falar sério é no LinkedIn. Aqui no Twitter é zoeira. Não é, não é. Tá errado. Ficar de zoeira no Twitter faz mais, tanto ou mais barulho do que o que você escreve no LinkedIn. No LinkedIn é que não faz barulho nenhum. É a que menos faz barulho. Então, pra falar sério, sim, no Twitter... Ah, é zoeira. Não, zoeira. Vai zoar com o grupo de pagode. Vai zoar com a dupla sertaneja. Vai zoar com o Palmeiras, cacete. Sabe? Porra, fica aí de bronquinha com o jogador para as crianças. Lugar de xingar jogador é na saída do jogo. Na arquibancada. O cara tá saindo, você xinga. Não jogou nada, xinga. O cara tem que ouvir. Acabou, acabou. Né? Ficar na rede social destilando ódio, sabe? Até porque já passou, né? A hora do jogo. Pô, você vai ficar gritando, ficar de nervinho no dia seguinte. Tudo bem, quando é o dia seguinte de uma derrota, sei lá, tomou uma goleada. Mas, pô, tomou de 1-0, perdeu do Botafogo. Tá, uma vergonha perder o Botafogo, tá bom. Dia seguinte é dia seguinte, já passou. O cara vai lá na internet. Porque perdeu do Botafogo. Sabe, puta que saco, meu. Vão apoiar, cacete, vão apoiar. Os caras precisam de apoio. Os caras saem do Palmeiras e jogam mais do que jogam. Comecei a falar tudo isso por causa de ver o quanto esses caras, quando saem, jogam mais. O Veiga... Jogava muito no Coritiba, veio pro Palmeiras, mais difícil. Vai pro Atlético Paranaense, joga pra cacete, aí volta aqui, não rende tudo. Precisa de apoio. O Borja é um exemplo clássico, precisava de apoio. Cara que tem dificuldade, a gente tem que ajudar. Mas no Palmeiras é assim mesmo. Não quer pressão, vai jogar no Guarani. Caralho. Tá bom, ok, pressão, mas não precisa tanta. Sabe, usa-se essa frase feita, que não quer pressão, vai jogar no 15 de Piracicaba. usa-se essa frase como desculpa para poder ficar destilando ódio na internet. Como desculpinha para ficar, sabe? Ai, caduzeira. Caduzeira. Saco. Então, a gente precisa torcer com inteligência. A gente precisa entender que certos jogadores têm mais dificuldade em absorver crítica e a gente tem que ajudar, fazer a nossa parte. Não é ficar passando a mãozinha na cabeça. Ah, errou, coitadinho. Pô, tá lá no estádio, xinga, lógico, tem que xingar. No estádio é assim mesmo. Mas o problema é depois, quando acabou, aí fica a pressão. Piadinha, né? Aquelas piadas de sai o gol do Borja, depois de não sei quanto, faz meme com milagre, sabe? Essas coisas. Que besteira, que coisa infantiloide, né? Coisa imbecil. Vamos lá. Aí o Ian pergunta assim, gostou do título da Florida Cup? O primeiro, você deve ter chegado agora, né? Segundo, como é que você quer que eu responda outra coisa diferente do que sim? Não gostei do título, não, vamos devolver. Não, pega esse troféu, pega esse troféu aqui, leva de volta lá, não gostei. Claro que eu gostei, não vou gostar de troféu? Lógico que eu gosto. Vamos lá. Bom, antes de continuar aqui, eu vou dar um recado aqui pra vocês. Um recado importante, hein? É um recado pra vocês, principalmente você, que trabalha, como se diz por aí, por conta. Ou para você que tem uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, você que é empresário. Vai fazer o que você gosta, continue fazendo o que você gosta. E pare de fazer o que você não gosta, que é papelada. Fazer registro contábil, fazer folha de pagamento, calcular imposto, essas coisas, deixa na mão de quem sabe, deixa na mão da conduta contábil. A conduta contábil é o seu parceiro para fazer as coisas chatas. Não é legal você ter alguém para... Você só faz o que você gosta, as coisas que você não gosta, você passa para outra pessoa? Passa para a conduta contábil. Porque eles gostam de fazer isso. Eles fazem bem, né? Tem gente que nasce para fazer essas coisas. A conduta contábil nasceu para fazer isso. Então, toda a parte fiscal, parte de departamento de pessoal, imposto, cálculo, passa para eles. Ah, eles vão fazer tudo para você, seja qual for o porte do seu negócio. Tá? Vai ligar para a Virgínia ou vai mandar um WhatsApp para ela. 4499-877-3503 e vai falar como é a sua empresa, o que você precisa, quantos funcionários você tem, ou se você é um profissional liberal, como você costuma trabalhar. Ela vai fazer toda uma preparação e vai falar assim, ó, serviço para você que assiste o Verdazo, preço especial aqui para você, para ser parceiro, para ter tempo para fazer só o que você gosta e não perder tempo fazendo essas coisas chatas. Tá? Então deixe a conduta contábil ser um parceiro do seu negócio e seja feliz. Muito bem. Ah, mas não é aqui em São Paulo, não é na minha cidade, é 44, não tem importância, não interessa. Eu sou parceiro da conduta contábil, estou aqui em São Paulo e eles estão lá no 44. E é tudo pelo WhatsApp, tudo por foto, por imagem, quando precisa mandar documento, né, vai pelo correio, não tem problema. E tudo rápido, rapidinho, resolve tudo. Conduta contábil, grande parceiro do Verdazo para esse ano de 2020. E temos vagas para mais parceiros, hein? Você que tem um negócio aí e quer ser parceiro comercial do Verdazo também? Quer aparecer aqui para a torcida palmeirense? Manda um e-mail para mim, deixa um recadinho aqui, eu entro em contato. Vamos conversar, ué. Luciano Marcelo, que também é padrinho, está perguntando assim, que posições você traria se pudesse trazer apenas dois? Centroavante, fácil. Lateral esquerdo seria o outro. Eu iria com os meias. Se pudesse só dois, o meia seria o terceiro. O lateral esquerdo seria o segundo. O Marcos Vinícius está falando assim: respondi um tweet qualquer sobre isso hoje. Todo jogador que não está aqui é melhor do que todos que estão. Assim que veste a nossa camisa, passa a ser um lixo. É isso mesmo. E é essa expressão que usa, né? Lixo. É lixo. Vai pro outro, vira bom. Antes de vir para cá, é bom, é ótimo. Vem para cá, lixo. Ninguém serve, ninguém serve. É impressionante. Eu queria mencionar uma coisa que eu levantei a bola na sexta-feira, né, no Periscatso, e aconteceu exatamente aquilo que a gente tinha falado aqui. Como são sujos, né? Como a política do Palmeiras é suja. Vocês lembram que eu falei que tinha lá um dos itens da votação que era para diminuir o número de vitalícios? Então, a decisão do conselho foi de manter o número de vitalícios. Só que aí vai para a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral precisa de 2/3 para derrubar a decisão do CD. Não é maioria simples, precisa de 2/3, é o que diz o estatuto. Muito bem. Aí na hora de colocar em votação, o que que eles fazem? Eles fazem assim: você quer manter, você quer diminuir para 100 vitalícios, ou você quer diminuir para 120? Vejam que ao colocar 100 e 120, você dilui as duas propostas de diminuição. Então o que aconteceu? Se você somar quem quis diminuir para 100 e quem quis diminuir para 120, dá mais que os 2/3. Só que se você pegar a de 100, não dá os 2/3. Se você pegar de 120, também não dá 2/3. E aí o que acontece? Muito mais de 2/3 dos que votaram querem diminuir os vitalícios, mas permanece os 148 vitalícios, porque nenhuma das duas opções isoladas conseguiu 2/3. É um absurdo, né? É um absurdo, é uma canalice colocar as duas. É canalice. E fazem isso de caso pensado. E burros, mas burro, o sócio que votou no 120. Porque se todos que votaram no 120 tivessem votado para cair para 100, tinha caído. Ah, não, não. 120. 100 é muito pouco. Vá cagar. Tem que ser muito burro para votar no 120. Tem que pegar os caras que votou 120, tem que dar tapa na orelha. Mas, enfim, não passou. Não passou e continua essa palhaçada de 148 vitalícios. Por que que é ruim 148 vitalícios? Expliquei na sexta-feira. Não vou fazer tudo de novo. Vou ser bem resumido aqui para quem não estava aqui na sexta-feira. Quando você tem vitalícios demais, os vitalícios vão morrendo, né? Eles ficam vitalícios, são conselheiros até morrer, só que eles vão morrendo. E aí vai abrindo cadeira. Essas cadeiras que abrem, os conselheiros que não são vitalícios querem ser vitalícios. E aí faz aquele joguinho de toma lá da cá. Os caciques eleitorais do Palmeiras comandam seus rebanhos e falam assim: ó, vota nesse aqui não, vota nesse aqui não. E aí fica aquele jogo de favores. O cara que é abençoado com o voto de vitalícios de um grupo grande fica com lealdade eterna a esse grupo. E assim é feita a política do Palmeiras. Ao passo que quanto menos cadeira de vitalício tiver, menor é esse jogo. Mas conselheiros vão ter que lutar 4 anos depois para serem reeleitos, e para lutar para ser reeleito tem que mostrar serviço, né? Tem que ser atuante, tem que falar o que está fazendo para conseguir manter a lealdade de seus eleitores. Então, basicamente, assim, de forma bem básica, bem superficial, estou tentando explicar para vocês por que os conselheiros vitalícios são uma coisa tão ruim para a política do Palmeiras. Eu não sou a favor do fim dos vitalícios. Eu acho que deve existir um certo contingente de conselheiros vitalícios. Mas para o cara ser vitalício, o cara tem que ter muito serviço prestado. O cara tem que ser palmeirense até mesmo. Por que tem que ter vitalício? Porque é aquele cara que está há muito tempo no clube, que conhece, sabe, a raiz do clube. É para isso que serve a figura do vitalício. Pô, tem que ser, sei lá, 15, 20, 30, no máximo 30. Sabe, são caras que estão há muito tempo, que são participativos, sabe? Não é aquele cara que está lá só para dar um votinho ali para quando é solicitado. Não, é um cara que, sabe, respira Palmeiras, sabe? Que já está aposentado e vive no clube o dia inteiro, sabe o que acontece. Né? E que, acima de tudo, né? Que valorize o futebol. O cara que, para ser vitalício, para merecer, sabe, o posto de vitalício, o cara tem que, antes de tudo, o cara tem que ser um entusiasta notório do futebol do Palmeiras. E não um politiqueiro que fica ali, sabe, fazendo gracinha com voto e fazendo politiquinha, sabe, fazendo fofoquinha, futrica. Então, essa é a minha posição com relação a vitalícios. Espero que vocês tenham entendido. Muito bem. O Gutenberg disse que gostou da narração do gol do Atlético Nacional como se fosse gol do Palmeiras. Quem fez isso foi o Milton Leite. Por quê? Porque a situação era essa, né? Gol do Nacional não era gol do Nacional, era gol do Palmeiras. Porque naquele jogo, quem estava jogando contra o Corinthians era o Nacional, mas o título que estava em jogo era entre Palmeiras e Corinthians. Então, gol do Nacional era gol do Palmeiras. Agora, eu não sei até agora se ele narrou pensando nisso, ou se foi meio que um ato falho, porque ele é corintiano, né, o Milton Leite. Então, meio que, puta, gol do Palmeiras, né, gol do Palmeiras. Naquele tom de lamento, né, não sei, até agora não sei. Também pouco importa. Não tivemos ainda participação de dois atletas, dentre todos que estavam disponíveis lá na Flórida. Que são o Vinícius Silvestre, goleiro, terceiro goleiro, e o Esteves, né? Uma pena não ter dado chance pro Lucas Esteves. Eu acho que o Luxemburgo tinha que ter dado chance pro Lucas Esteves. O Alanzinho jogou 15 minutos no primeiro jogo. Deixa o menino jogar pelo menos 15 minutos, né? Ter o gosto. Se bem que os dois já jogaram, né? Pelo Palmeiras. Tanto o Vinícius quanto o Lucas Esteves já tiveram a chance de jogar no time de cima. Uma vez, cada um. Então, não teria sido estreia. Todos já estrearam, todos já jogaram, pelo menos, uma vez na vida. Mas já seria legal para mostrar serviço para o Luxemburgo, né? Uma pena que o Luxemburgo não deu chance para eles. Palestra 14. Cara, vamos parar com essas bobagens aqui, tá, cara? Lamento, não sei quem é, mas não tem nada a ver com Palmeiras, né? Então, vamos parar com essa. Vamos tirar essas besteiras daqui. Vamos em frente. O Tom fala assim: como é que se apoia sem ser oba-oba? Ué? Apoiando, cara. Apoiando, dando força. Sabe? O que é o oba-oba que a gente fica tão puto, né? Com o Flamengo e com o Corinthians, principalmente. Primeiro, arrogância, né? Ah, somos os mais queridos, somos os melhores, somos os não sei o quê. O que você odeia na torcida do Corinthians e do Flamengo? É isso. Para começar, também tem isso de eles serem muitos, né? São mais numerosos. E eles se sentem mais à vontade sendo mais numerosos. Então, é até meio inevitável para eles fazerem isso. Nós, como não somos a maioria, embora sejamos também muito numerosos, a gente é o inimigo. A gente e o Vasco, cara. O Palmeiras e o Vasco estão nessa posição sempre. É o maior rival do mais numeroso. Então é o mais odiado. Então a gente nunca fica à vontade para entrar em oba-oba. Mesmo quando o Palmeiras... Lembra um pouquinho antes da Copa América, no passado? A gente estava voando. E assim, a gente via uma empolgação, mas não tinha oba-oba. Tinha, assim, algumas pessoas, uma porção da torcida, uma pequena porção, e neguinho que realmente ficou arrogante, ficou babaca. Mas não é o dominante. Não é aquela coisa que você pode carimbar, assim, a torcida do Palmeiras inteira é assim. A deles, quando tá de boa, é assim. Quando o time tá bem, a do Flamengo é insuportável, a do Corinthians é insuportável. Todos ficam assim. A nossa, não. É, então, não precisa nem, eu acho que a gente não precisa nem se preocupar. Ah, a gente não pode entrar no Oba-Oba. A gente não entra. Naturalmente, a gente já não entra porque a gente não tem essa coisa de ser o mais numeroso. É, eu acho que é isso que causa esse comportamento na torcida deles. Porque eles olham pro lado e veem um cara com a camisa igual a deles. Então, eles ficam mais à vontade para ficar folgadinho, para ficar fazendo graça. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um curso. 12 pessoas na sala fazendo curso. Professor corintiano daqueles que enche o saco. Então, tudo que ele ia dar exemplo era timão, era não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu comecei a falar, dá aula aí, vai. E você não vê palmeirense fazendo isso, cara. Né? Então, realmente são filigranas, né, do dia a dia que a gente tem que sempre lidar. E é por isso que a gente tem tanto desprezo por eles, eu acho, né? Por esse comportamento deles. É desprezível mesmo. O Calandrino está perguntando assim, a gente não se contagiou com essa arrogância quando tu lançou o verde a cor da inveja? Um pouco, sim. Mas a gente é muito provocado, né? E aí a gente acaba usando essas frases de efeito como defesa. Foi uma frase... Eu não diria que é uma frase infeliz, até porque quem lançou essa frase foi a FIFA, né? E a gente tinha acabado de ser campeão brasileiro. Mas eu acho que é uma frase que ela ainda está dentro do limite. Ela está dentro do limite. É diferente, por exemplo, de você se auto-intitular soberano. Sabe esse tipo de coisa? Como fez o São Paulo? Eu acho que tem diferenças sutis entre as duas abordagens. Mas, de qualquer forma, eu também não gosto muito, não. Posso até ter usado essa frase algumas vezes no embalo, viu? Admito. Eu não lembro se usei ou não. Mas não, se alguém me trouxer um tweet meu e falar, você usou, eu também posso ter usado. Porque eu não acho a frase, exatamente por isso, porque eu não acho essa frase assim, que ela extrapola, que ela passa dos limites. Se viesse com esse papo soberano, ou alguma coisa semelhante a isso, eu repudiaria. Mas é também a percepção pessoal de cada um, né? Cada um tem um jeito de enxergar as coisas. Pode ter gente que acha que é extremamente arrogante falar verde a cor da inveja. É a opinião de cada um. Olha lá, Eduardo Cavassini. Você não acha que esse pseudotítulo pode nos ajudar a conter no futuro essa parte da torcida corneta que está fazendo piadinha agora? Cara, tem que parar dessa história de se preocupar com piadinha. Sabe? Vocês passam muito recibo. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Mas muito do que eu vejo das reações da torcida do Palmeiras na internet... É preocupado com as piadinhas que os rivais vão fazer. Ah, agora vão falar isso da gente! É nego que não aguenta a zoeira. Pô, eu não gosto de zoeira. Eu não gosto. Chegar nego vim, querido professor hoje, fazendo gracinha na sala de aula, eu mandei parar. Falei, para, pode parar. Dá aula aí. No começo eu só dava umas olhadas feias, né? Eu não sei se ele achou que estava sendo engraçado. E aí ele começou a continuar. Aí eu tive que ser claro. Eu quero que pare com essa porra. Tô aqui para assistir aula. Então, eu não entendo realmente por que o cara que não gosta de zoeira, que ele fica entrando onde lugar tem onde tem zoeira. Eu não sei por que legitimaram que o Twitter é um local de zoeira. Aqui é zoeira. Não é zoeira. Né? Então, assim, e não quer zoeira? Não segue quem é da zoeira. Ah, esse cara aqui é zoeira. Bloqueia. Dá mute. Sabe? Dá mudo no cara. Você nunca mais vai ver. Por exemplo, tem um desses comediantes aí que o cara vive sacaneando o Palmeiras. Não sei o que, dia louco aí, não sei o que. E de vez em quando aparece, porque alguém retuita e aparece na minha timeline. Aparecia, né? Aí eu fui lá e dei bloco. Aí um dia, se esse cara vier assim, pô, eu nunca falei nada com esse verdade, ele me deu bloco. Não, não interessa, eu dei bloco porque eu não quero te ver. E assim eu não vejo. E aí ele provavelmente ele continua provocando o Palmeiras. Só que eu não vejo, eu não fico, sabe, não me afeta. Então você tem duas formas de lidar com isso. Ou é não ligar para pessoas superiores, para pessoas que já atingiram o nirvana mental e conseguem sublimar essas provocações. Ou para pessoas que olham e ficam putos da vida, como eu fico. Você tem formas de bloquear isso e viver bem. Eu faço isso, eu bloqueio. Então, o nego que vem me... não concorda com a minha opinião e vem... Uma coisa é vir discordar. Ótimo. Acho ótimo que discordem, porque quando o cara discorda, me faz eu pensar de novo para ver se eu tô certo ou não. De repente eu posso mudar minha opinião. É importante para mim ter esse tipo de retorno. Só que tem que vir com respeito. Quando o cara já responde assim, o quê? Você acha isso? Não, retardado, eu escrevi porque eu acho o contrário. Esses eu já dou mute na hora. Sabe, o cara já chega com dois pés no peito, eu nem leio o resto. Então quer conversar? Conversa. Agora, vem discordar de um jeito idiota, de um jeito grosseiro, de um jeito... Não quero nem ver. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram o que é emitir opinião para um monte de gente e vir um monte de gente discordar dando patada, dando porrada? Não quero. Eu quero conversar com gente que está afim de conversar. Não estou afim de, sabe, papo grosseiro com pessoas que eu mal conheço. Não quero. Então, é um jeito que eu tenho de me proteger, sabe? Para não ficar louco. Como eu disse, tem pessoas que são superiores. Tem pessoas que conseguem ler tudo e não acontece nada, sabe? Que sublimam. Tipo o Mauro Betting. Mauro Betting, você pode falar o que você quiser para ele, que ele responde, sabe? Sem perder a calma, sabe? Sem ficar puto. Pelo menos não transparece isso, né? Também não sei. Eu não consigo, eu fico puto. Então eu falo assim, ah, não. Se esse cara, na hora de vir conversar comigo, vai vir desse jeito, eu me dou bloco. Aí o que o cara fala? Não consegue conviver com a opinião contrária. Deixa eu ser idiota. Consigo e consigo muito bem e gosto disso. O que eu não gosto é de gente idiota, né? Isso é uma diferença muito grande. O César está perguntando, qual é o nome do cara para eu dar bloco também? Se você não sabe, é porque ele não aparece na tua tela, então não se preocupe com ele. O Marcos Valente está falando uma coisa certa aqui. O principal criador do Oba-Oba é a grande mídia a favor dos queridinhos. E como a gente não é um dos queridinhos, não tem Oba-Oba a nosso favor. Tem muito a ver isso aí também que você está falando. O Humberto está falando assim, Twitter tem um monte de gente querendo dar furo de contratação, os caras inventam demais. Também tem isso, gente que está atrás de fama, né? Então chuta para todo lado. Aí quando acerta um, apaga todos os outros. E aí só fica lá, tá vendo? Ó, falei que ia vir esse cara, e veio. Tem muito disso também. E tem gente que não tá nem aí. Tem canal de YouTube, Twitter, que fala, ó, tal vai vir, tal vem. Não vem? Ah, não vem, porque não deu errado. Mas no que ele falou que ia vir, vai um monte de bobinho, um monte de trouxinha, querer saber, ai, verdade que vai contratar o Arda Turan? E vai lá ouvir o cara falar um monte de groselha do Arda Turan. Sabe? Tem gente que fala assim, pô, Conrado, você desse jeito, por isso que só tem, só, né? Só 20 mil seguidores. Pô, 20 mil é gente pra caramba. Pô, mas tem uns canal aí com 100 mil. Eu falei, não, tem, tudo bem. Só que eles fazem coisas que eu não faço. Essa é uma delas. Seria fácil pra mim ter 100 mil também. Se eu era só fazer a mesma coisa que esses caras fazem. Mas não tô atrás disso. Tô atrás de fazer um negócio legal, de fazer um negócio diferente. Pô, dá pra esperar título esse ano? Lógico que dá, cara. Como? Pergunta pra qualquer torcedor de qualquer time. Cita três favoritos pro Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai estar entre os três de 85%, vai? Data verdade. Cite três. Palmeiras está entre os três. E o Flamengo está entre os três de 90%. Lógico que dá para ganhar título. Lógico que dá. Vai ganhar? Não sei. O João Neto desenterrou o Felipe Lemos do Orkut. Ele foi um dos primeiros desse tipo de cara que dá furo, né? Ah, que eu tô informado e fala um monte de coisa. É, o Felipe Lemos é uma lenda do Orkut. Ele existe até hoje, esse cara aí. Ele tá por aí. É, tem site aí falando que os gambás trocaram mais passes e foram campeões de passes da Copa Disney. É a versão Copa Disney do Mundial, né? Perdeu, mas jogou melhor. Jogou de igual para igual, jogou bem. Mas perdeu, mas jogou bem. Melhor do que ganhar jogando mal. Claro. Que não é o Palmeiras, né? Você concorda que essa obsessão da torcida em ganhar Libertadores, acho que isso acaba prejudicando o Palmeiras? Então, é pressão, cara. Obsessão em ganhar, o que é obsessão? É querer ganhar muito. Eu quero ganhar muito a Libertadores, acho que todo mundo quer. O que a gente tem que saber é lidar bem com essa vontade. Querer ganhar muito não é o problema. O problema é as reações que se tem e como se lida com as frustrações, como se lida com a apreensão antes de jogar e como se lida com a frustração quando a eliminação vem. Pô, os caras foram jogar pedra no ônibus antes do jogo da Libertadores, cara. Como é que faz isso? Mas isso não faz parte da pressão, né? Isso é política, é outra coisa. Mas a forma como a torcida reage a uma eliminação de Libertadores, principalmente, é assustador, cara. Sabe, como a torcida não consegue lidar com frustrações. Como hoje a nossa torcida é mimada. Como faz biquinho pra tudo, sabe? Vou xingar. Lembra daquele vídeo clássico? Da menina do Restart? Que é puta falta de sacanagem. Aí que aparece outro que falou que ia lá no Twitter xingar muito. Vou xingar muito lá no Twitter. Nossa torcida hoje é isso. Esse vídeo já tem o quê? Uns 10 anos? E eram os meninos de 12, né? Então, são esses daí que estão com 20 e poucos anos. É essa geração. Que não sabe lidar com frustração. Não sabe lidar com uma vontade não satisfeita. É uma geraçãozinha de merda. Desculpe você que é dessa geração aí. Talvez você concorde. Se você tá aqui é porque você deve concordar. É, muito bem. Leandro Cândido, eu já respondi essa tua pergunta, cara. Você chegou um pouco tarde, eu não vou falar de novo. Então, quando acabar aqui, você volta lá no começo do vídeo que a gente falou um pouco sobre isso. Será que a imprensa vai dizer, disse o Nailton, será que a imprensa vai dizer que o Cheirinho tem a obrigação de ganhar todos os títulos devido ao investimento, como fizeram com o Palmeiras? Resposta, não vai. Só fizeram porque era o Palmeiras, pelo mesmo motivo que começaram a pedir fair play financeiro, mesmo sem saber o que era fair play financeiro. Eles queriam que o Palmeiras parasse de gastar, não, tem que pôr teto de gastos. Aí inventaram que era fair play financeiro, sendo que fair play financeiro é outra coisa. Então, quando o Palmeiras está ganhando, inventam tudo. É, agora, o Flamengo não, Corinthians não. É, então, não vão falar que tem obrigação, não vão botar essa pressão em cima do Flamengo, não vão. É, Marcos Valente, tá, refaz sua pergunta aí que ela ficou sem sentido, cara. Começar o Paulista com Patrick de Paula e Gabriel Menino, o que você acha? Pergunta o Flávio. Considerando que podemos aproveitar o entrosamento dos dois. Então, você está pensando em ganhar jogo ou está pensando em sequência de temporada? Porque eu acho que tem que dar ritmo para o Ramires. Então, eu não acho que é uma boa ideia você colocar Patrick e Gabriel só porque os dois são entrosados para ganhar jogo. Sendo que a gente não vai usar Patrick e Gabriel durante a temporada, juntos. Ou vai jogar Bruno Henrique, ou vai jogar Ramires, ou vai jogar os dois. Então, o Ramires está precisando de ritmo. O Ramires é titular. Então, o Ramires tem que jogar. O Neme está perguntando assim: contusão do Bruno Henrique, tendo que usar a base como titular antes do que estava planejado, mostra necessidade de contratar? Não parece que o elenco está precisando? Parece, mas eu estou falando isso desde o começo do ano, gente. Eu já falei: o Palmeiras, do jeito que está montando o elenco, não tem margem para erro, não tem margem para dar merda. E já aconteceu uma merda, que é a contusão do Bruno Henrique. Então, você contunde o Bruno Henrique, você já começa a ter que apelar para a base. E aí você tem que torcer para a base dar certo. Não, sabe, não deixar cair o ritmo. Não deixar cair o nível. Então, você vê. Machucou o Bruno Henrique, teve que apelar para a base. O Gabriel Menino jogou bem esses dois jogos? Jogou dois jogos. Jogou 90 minutos, somando os dois. Jogou bem? Jogou bem. Quer dizer que ele já virou um cara de primeiro nível? Claro que não. Pode dar errado, pode decair, pode. Não estou falando que vai, muito menos que eu quero que aconteça. Mas pode. Então, tem que dar tudo certo. O Palmeiras tem uma margem de erro muito baixa. Uma margem para dar cagada muito baixa. Então, olha que pressão. Bruno Henrique tá fora. Sei lá quanto tempo. Durante esse tempo, imagina se um deles toma terceiro amarelo. Tá? Ramires toma três amarelos. Aí você vai ter que jogar com o Gabriel Menino e Patrick de Paula sem reserva. Aí sabe quem é o reserva? O Felipe Melo que tá na zaga. E aí tem que ficar fazendo ginástica com o elenco. Então, sim, era essa a vantagem de você ter um elenco numeroso, de você ter um elenco farto, como a gente tinha no passado. Agora nosso elenco está enxuto. Então a margem de manobra tá muito curta. Então tem que dar tudo certo. O Palmeiras não tem espaço para dar cagada. Essa foi a escolha da diretoria. Quem fez o planejamento do futebol desse ano fez essa escolha. Então, se der alguma cagada. Bruno Ferraz, olha a pergunta. Olha a pergunta. Você acha que o Verão pode se tornar um novo Gabriel Jesus? Não. Gabriel Verão vai ser o Gabriel Verão. Não tem nada de novo Gabriel Jesus. Que novo Gabriel Jesus? Isso aí é rótulo que a imprensa dá. Então vocês têm que parar de comprar esses rótulos. Por que que o cara precisa ser comparado com o Gabriel Jesus para ser considerado bom?